Marta não quer chorar, guarda nela sem ter razão. As negras ondas do mar tentem ver no cordão que vos une a razão. Quão pior é morrer devagar. Marta não quer chorar, seus olhos vertem a dor de morrer para não matar. É que a vida são